Esta semana, no Esta Semana... A despedida de um inovador, títulos sobre rodas e as eleições na Madeira. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens aos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por efemérides, notícias ou episódios caricatos, política, vários temas que dependem de semana para semana. Na segunda-feira assinalou-se uma efeméride que, ao mesmo tempo, pode servir de explicação para os ouvintes. Pelo menos a mim serviu. Não fosse a generosidade de Squanto e Massasoit, e o dia de Ação de Graças, com todas as tradições que surgiram à sua volta, poderia até não existir nos Estados Unidos da América. A estes dois índios da tribo de Wampanoag se deve a sobrevivência dos colonos ingleses em Plymouth, chegados à América em 1621. A falta de alimentos que se fez sentir foi comatada pela partilha dos nativos e a festa organizada em resposta pelos europeus transformou-se no primeiro dia da Ação de Graças naquele continente. Seria preciso esperar vários anos até que o dia se tornasse um feriado nacional. Ora, a 3 de outubro de 1863... Daí, na segunda-feira, ter sido assinalada essa data, em plena Guerra Civil, Abraham Lincoln assinou o decreto que instituiu o dia a ser celebrado na última quinta-feira de novembro. Em retrospectiva, poderá parecer estranho esta vontade de oferecer graças a Deus pelos bens recebidos numa época em que morriam pessoas aos milhares no campo de batalha. Esta perspectiva não passou despercebida ao presidente, que fez questão de explicar bem no documento. Não obstante a guerra, os americanos tinham a agradecer colheitas e recursos naturais abundantes, uma indústria crescente, um aumento populacional e a consolidação da independência nacional, que então tinha apenas 88 anos. No documento de Lincoln é dado grande destaque ainda à preservação da paz com os vizinhos, neste caso o Canadá, ainda uma colónia britânica, e o México. No meio de uma guerra civil de severidade e magnitude ímpares, que por vezes pareceu aos Estados estrangeiros um convite e uma provocação à sua agressão, a paz tem sido preservada com todas as nações, escreveu Abraham Lincoln. Todos estes fatores, escreveu o presidente, não se devem ao trabalho e ao esforço dos homens, mas antes aos dons da graça do Altíssimo, que, tratando-nos com a fúria devida dos nossos pecados, todavia não se esqueceu da misericórdia. Desde essa data, o Thanksgiving, o Dia da Ação de Graças, Thanksgiving é assim que é conhecido localmente, tem sido assinalado todos os anos, sempre na última quinta-feira de novembro. Com tradições que variam geograficamente, mas que envolvem quase sempre peru assado e eventos esportivos, nomeadamente desafios de futebol americano. A noção de um Dia da Ação de Graças não é exclusiva dos Estados Unidos. A tradição também existe no Canadá, mas apenas é celebrada como feriado anual desde 1957 e num dia diferente do americano. Festeja-se na segunda-feira de outubro. No início da semana, acho que foi na terça-feira, li uma notícia muito educativa vinda da Alemanha. Um casal, adepto da equipa de futebol do Bayern Munique, estaria aborrecido com um empate a zero no recinto do Hoffenheim, num jogo para o campeonato. Foi no sábado, no último sábado, dia 1. E avançam, então, para um ato sexual nas bancadas. Sem pudores, homem e mulher baixaram as respectivas vestimentas e dedicaram-se à popular rapidinha no meio de uma multidão que reagiu com sentimentos mistos à atitude. Entre a estupefacção e o aplauso, a coisa gerou tanto interesse que despertou a atenção das forças de segurança. Não demorou muito, o casal foi rapidamente cercado e convidado a abandonar o estádio. Seria uma aposta? Uma fantasia por concretizar? Ou um simples protesto contra o 0-0 no futebol? É que às vezes o futebol chateia. A morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida, afirmou Steve Jobs em 2005, frente a uma plateia de estudantes na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América, uma palestra muito famosa. Lembrar-me de todos estaremos mortos em breve é a ferramenta mais importante que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida, disse Jobs. O icónico fundador da Apple morreu na quarta-feira, dia 5 de outubro, depois de anos com vários problemas de saúde, entre os quais um tipo raro de cancro no pâncreas. A morte foi anunciada na noite de quarta-feira pela Apple, que não avançou a causa exata da morte do seu cofundador. A Apple perdeu um gênio visionário e criativo, e o mundo perdeu um ser humano fantástico, lê-se no site da empresa. O Steve deixa uma empresa que só ele poderia ter construído, e o seu espírito vai ser sempre o alicerce da Apple. Há muito que Steve Jobs se debatia com sérios problemas de saúde, que começaram com um cancro pancreático em 2004. Steve Jobs tinha 56 anos. Na quinta-feira foi divulgado que a TVI vai transmitir em Portugal os jogos em canal aberto da Liga dos Campeões de Futebol, no período entre 2012 e 2015. Os encontros em canal fechado vão continuar na Sport TV, que assim levou a melhor no duelo com o novo canal, o futuro canal da empresa de pais do Amaral. Canal desportivo, como é óbvio. Segundo explica a UEFA, a TVI, que era a única candidata em Portugal para os jogos em canal aberto, RTP e SIC, que estão em crise, fica com o melhor jogo de terça-feira. E se houver apenas uma ou nenhuma equipa portuguesa em prova, vai passar o melhor jogo da semana em qualquer um dos 2 dias da competição, terça e quarta-feira. Eu não sei quanto a vós, mas a mim quase certeza vai causar certa estranheza porque, desde pequenito, desde miúdo, me fui habituando sempre a ver os jogos da Liga dos Campeões na RTP. Agora, como os tempos mudam. Na sexta-feira, pela primeira vez na história do Nobel da Paz, 3 mulheres foram distinguidas ao mesmo tempo. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a sua compatriota, Lema Gbui, e a iemianita, Tawakkul Karman. Em 111 anos de existência, só 12 mulheres haviam recebido o Nobel da Paz. Agora são 15, como é óbvio. O vencedor do Prémio Nobel da Literatura 2011 é o poeta sueco Thomas Transtorn. O Nobel da Física foi atribuído conjuntamente a 3 cientistas que descobriram que a expansão do universo está a acontecer de forma acelerada: Sloan Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess. Na segunda-feira já tinham sido conhecidos os novos Nobel da Medicina. O prémio foi também atribuído a 3 personalidades que se distinguiram na área: o norte-americano Bruce Beutler, o francês Jules Hoffmann e o canadiano Rolf Steinmann. Ontem foi confirmado um facto inédito no desporto português. Hélder Rodrigues é o novo campeão mundial da Taça do Mundo Todo-Terreno. O piloto da Yamaha venceu ontem a derradeira etapa do Rally dos Faraós, última prova da competição, e sagrou-se assim o primeiro português campeão do mundo a conquistar uma prova internacional de motociclismo. O primeiro português a conquistar uma prova internacional. Pronto, o campeão do mundo estava mais, peço desculpa, amém. O campeão interior, Marco Coma, da KTM, foi o mais rápido do rally. Marco Coma foi primeiro, Hélder Rodrigues segundo a 13 minutos e 39 segundos, e o terceiro foi Kuba Prigrundski a 22 minutos e 38 segundos. Hélder Rodrigues acabou o Rally dos Faraós com 3 vitórias em etapas. Para garantir o título, o português precisava apenas terminar no 7º posto. Ficou no 2º lugar, está feito, parabéns. Já hoje, esta madrugada, após 9 vitórias, 14 pódios, 12 pole positions, portanto 12 vezes partiu no primeiro lugar, e 17 grandes prémios consecutivos nos pontos, os números falam por si. Sebastian Vettel confirmou em Suzuka que é novamente campeão da Fórmula 1. O alemão da Red Bull é o bicampeão mais jovem de sempre na história, superando o registro de Fernando Alonso. Vettel chegou aos 324 pontos em 2011, já não pode ser alcançado pelos seus concorrentes na classificação. Aos 24 anos e ainda com 4 corridas para fechar a época, Sebastian Vettel junta-se a Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Jack Brabham, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Michael Schumacher e Fernando Alonso como bicampeão em anos seguidos na Fórmula 1, e é o 14º piloto da história a obter mais de um título na competição. Na corrida no Japão, os 4 primeiros terminaram separados por apenas 8 segundos, com Jenson Button a vencer a sua terceira corrida do ano à frente de Alonso. Este bicampeonato de Sebastian Vettel colocou ainda a Alemanha no topo do mundo da Fórmula 1, não só em 2011, mas em toda a história da categoria. Foi a 9ª conquista do país, que assim ultrapassa o Brasil, igual à Inglaterra em número de mundiais pilotos. O mais interessante é que, até 1994, há 17 anos, a nação germânica não tinha conquistado um título sequer na categoria. Zero, até 94. Foi aí que apareceu Michael Schumacher, conquistou o campeonato 7 vezes, mais 2 do piloto Red Bull Vettel, dá 9. A Inglaterra variou mais, 8 pilotos: Mike Warton, Graham Hill, John Surtees, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton e Jason Button. Graham Hill foi o único a dobrar, a conquistar o bicampeonato. Do Brasil foram apenas 3 pilotos, 2, de Emerson Fittipaldi, dois campeonatos, 3 de Nelson Piquet, também um tri de Ayrton Senna. Hoje é dia de eleições na Madeira, o tão famoso e aguardado ato eleitoral. O transporte ilegal de pessoas e a presença de membros das juntas perto das secções de voto são as duas situações mais graves nas eleições legislativas da Madeira reportadas à Comissão Nacional de Eleições, a CNE. Segundo o delegado da CNE na Madeira, Paulo Barreto, as queixas relativamente ao transporte ilegal de eleitores têm origem no Conselho da Calheta, mas também no Funchal e nas freguesias de Porto Cruz e Caniçal, ambas no Conselho de Machico. Paulo Barreto disse ainda ter recebido queixas relativas ao transporte de eleitores pré-determinados, algo que, frisou, desconhecia existir. O que aconteceu é que, aparentemente, apenas alguns eleitores foram levados a votar através de veículos da empresa de eletricidade da Madeira. A CNE já solicitou a atuação da polícia para verificar a situação. Alberto João Jardim já respondeu e disse, claro, que as declarações destes senhores da comissão valem zero. Ao costume. Os resultados ainda não são conhecidos a esta hora, neste momento são 7:30, a hora que eu estou a gravar, mas na sexta-feira o presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, admitiu que o resultado do PSD Madeira nestas eleições legislativas regionais pode ficar abaixo do alcançado no escrutínio de 2007, o último. Questionado por um jornalista sobre se espera alcançar o mesmo resultado que há 4 anos, na inauguração tumultuosa do arranjo urbanístico da Avenida Sá Carneiro no centro do Funchal, até meteu polícia pelo meio, também é o costume. João Jardim respondeu, isso não acho, devido às dificuldades que todos nós estamos a atravessar. Só uma pessoa inconsciente é que não percebia isso. Ficamos à espera dos resultados. 7 dias em uma semana, 7 temas abordados hoje e coincidentemente um por dia. Um na segunda, um na terça, um na quarta, até domingo foi um assunto por dia. Termina aqui a 13ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 7 dias. Sim, uma semana tem 7 dias, não tem 8.